Hey. Countdown. Hey. Hey. Meia meia. Quero os dados, vou caçar com o resultado final. Passa pra nós que é o novo ditador mundial. Que viria governar com aparência de piedade, sinal de mentiras. Maquiada de verdade, que eu sinto, então nós temos que se unir. Busca a palavra de Deus, olha pra CMI. Arequia romana com os panos, todo poder levantando. Terceiro rei, passeado, promovendo o homem do pecado. Filho da petição, supondo quando propõe Deus. O quesito, adoração, que sendo adorado, venerado, ali quer ser como Deus. Perdoando os pecados, dos gentios e dos judeus. Esse cuja vinda é eficácia de Satanás. Cavalgando o poder da mentira e declamando isso por paz. É justiça encarnado, inimigo de opção. Que resiste até que tira de antigo. Se revela, manipula o mundo inteiro. Menos o teu nome no livro, cordeiro. Esses foram eleitos do Big Bang. Vai ter uma mente evoluída, maquiagem tem. Sabe quem são? De Cristo são conhecidos. E Deus tem revelado quem é. Antes que está no topo da cadeia alimentar cristã. A vossa santidade é o casulo de Satã. Sua coroa tríplice, detalhada da escritura. Ficar invisível, filho, dei uma nova que tu lutas uma linha. E some os algarismos romanos. E veja 666 na testa do Vaticano. A igreja e o Estado se juntando no conclave. Que Deus não pode pensar que são. Isso que o mundo acabe. Ficar invisível, filho, dei até escrito em latim. Até por volta dos anos 60, suas bis será assim. De controle da CIA e do terrorismo e também da BIM. Esse é o plano da besta que surge no tempo do fim. Ficar invisível, filho, deita escrito em latim. Até por volta dos anos 60, suas bis será assim. De controle da CIA e do terrorismo e também da BIM. Esse é o plano da besta que surge no tempo do fim. Meia meia. Meia meia. Acorda leve os irmãos e que ninguém vos engane. Porque muitos são os lobos que vieram em seu nome. Dizendo que são ovelha do aprisco. Mas Jesus nos enrustido numa capa de amigo. Descido do mar deu prata. Que traiu a Jesus no dia dos dois sumos. Pontífice vivos. A dona ter incentivado nos católicos. E a fornicação dos parpedos. Convento de freira pra celibato clérigo. Pois tem serviço que ainda são héteros. Roma é a cidade inimiga de Deus. E o Vaticano, trono da besta do lado europeu. Cuca de afro, não canto, mas são dono de banco, todo da IOR. Seu maior patrimônio foi nasciando campanhas por todo o globo. Com 180 toneladas de ouro, do mar na missa não vem. Pode apertando por dinheiro, como faz o protestante. Eles são muito marigelo, vou direto pra Brasília. E descendo em Itamaraty, com as portas trancadas. Argumento prático de catequese na escola. Ensino religioso, católicos e protestantes. Da onde Jesus foi deposto. É uma tática de guerra, plantação do sistema. Por vender as vacinas, lentidão, as doenças. A passão mundial, o domínio global. Vaticano e Washington, quartel general. Vicar e vice, filho, deita, escrito em latim. Até por volta dos anos 60, suas bis será assim. De controle da CIA e do terrorismo e também da BIM. Esse é o plano da besta que surge no tempo do fim. Vicar e vice, filho, deita, escrito em latim. Até por volta dos anos 60, suas bis será assim. De controle da CIA e do terrorismo e também da BIM. Esse é o plano da besta que surge no tempo do fim.